3662 é o controle. Está autorizado a chegada a Mari, desce para 2000, ajuste 1-0-1-0. Autorizado chegada a Mari, desça para 2000 com 1010. A oportunidade existe, eu vou deixar seu critério. To taxi number 16. falo com 885, boa noite, autorização, barulho. 85, informação, November, Guarulhos, copiou 36. Copia. 360 está autorizado para o Guarulhos, o Gol 85, via Penzulu 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge após Bridge, intercepta Penzulu 6 até Belo Horizonte, vai voltar o Zulu após direto Trive e após Conforme. Decolada 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5561, controle 119, decimal 8. Autorizado 360, Guarulhos, 360, Bridge, 360, THZ, direto, Bridge, Conforme, sai na 10, no direito, na Dael Leda, direto para Bridge. Transporte 5561, 1985, 1885. Correto, boa noite, 5, portão 1, chame pronto. Santa 3662, está autorizado a aproximação em ILS. Santa 3662. Tenente, informação November correta, Brasília 360 eu tenho aprovado, o senhor está pronto para cópia? Zulu 3 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, na APRA Zulu 17, nível de voo 360. Pistinho 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle Salvador opera em 1, 19.8, transponder 5553, gol no meio no 3. Cotejamento correto, gol no meio no 3, no portão 10. Chame quando pronto for o pushback, acionamento. Boa noite, Yankee Delta Charlie. Confirme pátio de se encontro e pista de ajuda, claro? Não para pouso. Reduza, cheque o trem, chame a torre. 1895. Já confirma a frequência da torre? 1895. 1895, tá 3662. Salvador, está 3662, sinal a zero. Avistado. 80 graus, 1.09, da escura, transpouso 3662. Charlie autorizado, voo local, 500 pés com sobrevoo em Lauro de Freitas. Decola da pista 17, com proa de buraquinho. Controle opera em 1.19.8. Aciona 5544, Yankee Delta Charlie. Confirme, 02 a bordo, é isso? Sim. Gente, só por gentileza, modifique o seu transponder. A partir de agora, o transponder 0122, Yankee Delta Charlie. 0122. Autorizado, pouso na 0, então 3662. Lagem no pátio 5, por gentileza, chame torre. Frequência 118.95, Charlie, tem um bom voo. Delta Charlie, boa noite. Inversionamento, reporte para o táxi, Delta Charlie. Inversionar, reporte para o táxi, ainda Delta Charlie. Então 3858, autorizado chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 0. Protocolo Gol 1885 para pushback de acionamento. Portão 1 aprovado no 885, chame táxi. Chama táxi. Dois solos 49, libera a direita, chame solo 129. Direita 129, 3662. Prossiga, Tiago. Livre, informe no ponto ideal para iniciar a decolagem. O vento 80 graus, coma 12,9, Yankee Delta Charlie. Solo, boa noite, então 3662 e livrou. Noite 3662, autorizado Alfa, chama o ingresso na Juliette, senhor. Autorizado Alfa, chama o ingresso na Juliette, então 3662. Autorizado a decolagem. Até presente, pode sair aí com proa dali do farol rotativo e já prosseguir direto pro setor. O vento é de 80 graus com 09. O Yankee Delta Charlie. Charlie, Luciano, grato. Juliette, então 3662. Copiado, 3662, seu portão será o 04, mantém a posição antes da Juliette, guardando o início do táxi do Bang da Gol, ok? Sim, mantém a posição antes da Juliette para a posição 4, então 3662. Táxi Gol no 885, tem 170 a bordo, alterna Galeão, 3,5 de autonomia. Copiado, 330, 170 Galeão, táxi aprovado, senhora direita, deu ponto, espera pistão 0, ajuste no 0 no 0. Do ponto de espera, chame a torre, frequência 1 no 8, decimal 95, no 885. E o táxi está próximo. O 85 somente atentando, o táxi o senhor vai ser levado assim que a viatura da infraero sair da frente, ok? Opa, senão eu perco emprego. Sem problema. O 3662, observando o Boeing da Gol iniciando o táxi agora, no pátio principal, o senhor ingressa com cautela no pátio principal, tem o portão 043662. Quem está atento, vai ingressar no pátio principal, posição 04, tá, 3662. A viatura já saiu? Já sim, senhor. Pode ir. Beleza. Boa noite, Papá Romeu, Mike, Eco, Zulu, prossiga. Pelo 02, POB, confirme 3 horas de autonomia. Gente, Mike Eco Zulu, confirme somente o horário do seu plano. Aí está a próxima ponte, espera, pronto. Alô 885, boa noite, autorizado a alinhar e decolar no 0, 90 graus e no 09. Informa o tráfego tipo helicóptero sobrevoando o setor nordeste, aproximadamente uma milha a 500 pés, na lateral esquerda lá da cabeceira 28. Sente, deu ainda decola. Papa Pedro, Fire Mike Uniforme, autorizado para 5. Eu chamo só que fosse para Copa Mike Exolu. Parte 4. Oceano 63, ano 0, controle, autorizado chegada a mar e desça para 2000, ajuste ano 0, ano 0. Portão 10, o senhor efetua o pushback e o reboque até através do portão 8 junto ao pessoal de solo da Infraero. No através do portão 08, o senhor me chama para o posicionamento número 3. 1885, decolou 56, chame controle, frequência 119-8, boa noite. 19-8, boa noite, 1885. Sua gol no 885, decolado, boa noite. Gol no 885, controle, meu cordial, contato, Rodaio. Pro de Salvador, eu chamei a 6-0, número 1, tá bom? Não, não é não, capitão. Tá bom, muito obrigado, vai cumprir o serviço. Mas eu entendo que o senhor fez essa solicitação de desejar saber se era o número 1, porque tinha uma segunda intenção, confirme. Afirmativa, a segunda intenção seria voadora. Está aprovado, está autorizado a sua segunda intenção. Muito obrigado, segunda intenção então voadora. Obrigado, 6-0. Uniforme, Mike, uniforme. A sua escuta, meu comandante. Eu tenho 3 aeronaves na terminal, 2 solicitaram voar direto Duna. Interfere muito com a sua navegação, seu voadora? Negativo, até preciso, meu comandante. Então vamos prosseguir Duna 2000, seu número 2, vai seguir atrás de uma aeronave da TAM e antes de uma aeronave da Avianca Oceanair. Está autorizado a aproximação em LR. 3858, obrigado. Papa Romeu Mike, Eco Zulu, é o Solo Salvador. 6113 para acionamento. 6113, através do portão 08, o senhor tem livre acionamento, chame pronto para o